pior época de nossas vidas. Precisamos de ajuda, ninguém vem a nós. A hora em que começa a ferida. Não me reconheço mais, meus atos mudaram. Deixei minha vida pra trás, meus dias passaram. Hoje eu me acabo nas ruínas da vida. É como o diabo te espera na esquina. Hoje eu me acabo nas ruínas da vida. É como o diabo te pega na esquina. Escolhi mal, errei cada passo e caminhos meus. E cada erro foi fatal. Me enganei com amigos, flertei com meus erros. Quem são meus inimigos? Não tenho sossego. Hoje eu me acabo nas ruínas da vida. É como o diabo te espera na esquina. Hoje eu me acabo nas ruínas da vida. É como o diabo te pega na esquina. Eu amei, amei, amei, mas não foi como eu quis. E errei, errei, errei, minha ruína eu fiz. Hoje eu me acabo nas ruínas da vida. É como o diabo te espera na esquina. Hoje eu me acabo nas ruínas da vida. É como o diabo te pega na esquina. Pra não morrer eu sei que a ruína passa, mas a memória fica. As ruínas deixarão suas marcas, sua aberta ferida. Hoje eu me acabo.